Caqueado Barbigel, caqueado Barbigel. Se tu ficar de touca, os caras tá ligreu. Caqueado Barbigel, caqueado Barbigel. Se tu ficar de touca, os caras tá ligreu. DJ Chief, porra. Tá mamando quem? Os caras tá ligreu, os caras tá ligreu. Tá mamando quem? Os caras tá ligreu, os caras tá ligreu. Vem, Babizinha. Vem, Babizinha. Tá ligreu. Vem, Babizinha, vem fazendo aquela cena. Sua versão safada não aparece no cinema. Vem, Babizinha, vem fazendo aquela cena. Sua versão safada não aparece no cinema. Caqueado Barbigel, caqueado Barbigel. Se tu ficar de touca, os caras tá ligreu. Caqueado Barbigel, caqueado Barbigel. Se tu ficar de touca, os caras tá ligreu. DJ Chief, porra.